O Senhor é minha luz, é a minha salvação, a quem temerei. Ele ouve a minha voz quando clamo e responde sempre a mim.